5344. Squawk identification, descent maintain flight level 070. Clear on my arrival, reduce to 250 knots. 0-0 completa a redução para 210. 210, 9020. Noite 05, reduza para 210. 2109, voo 805. 210, voo 805. Voo 643, livre aproximação, desça para 12 mil pés, altímetro em Salvador 1093, acusa estabilizado no localizador. Matias, descendo para 2 mil pés, 1013, vai acusar estabilizado, voo 643. A 3, informe para a redução. Iniciando agora a redução. Solicitado que informe para a redução quando necessárias reduções. Matheus, então está solicitando o início de redução, momento com a 3. Copiou ou controle? Não entendi. Está iniciando a redução, momento com a 3. Ok, copiado. 020, mantenha 50. Desce até 3 mil pés com 1013, aguardando o vetor para interceptar o localizador, gol 9020. 3 mil, 1013, aguarda vetor, 20. Zero, redução para 180 nós. 180, 1020. Deep 5344, reduced to 210 knots. Y 210. O 020 para o localizador, direita pro 095, acusa estabilizado. 95, acusaria no 020. 8.05, tá visual com o tráfego à frente, confirma, é pós-etapa entre Lagoa Duna? Não, a partir de agora vai manter a presente proa e ao atingir vai manter o 060. Gente, então o Golo 805 tá visual com os dois tráfegos. Five, three, four, four. Start to reduce to 170 knots. Okay, reduce to 170 knots. Salvador, boa noite, gol 714, formação Bravo. Gol 714, boa noite, assina a identificação, desça e mantenha o 080, chegada Mare. Desculpa na Mare para o 080, 714. Receptor localizador, 643. O 643, complete a aproximação, chama agora a Torre Salvador em 11862. Partiu, tá visual, vou chamar pra aproximação final a Torre Salvador. 286, boa noite, 643. Bono 020, livre aproximação, desça para 12 mil pés, aguarde transferência à Torre de Controle. Aguarda, só chamar a Torre, 020, já no glide. Boa noite, 1643 da Gol, tá 3 milhas para o estado, baixou e chegou. Boa noite, 05. Irá ultrapassar um pouco o localizador, aguarde para interceptá-lo, descendo para 5 mil pés. Ciente, descendo 5 mil, ciente que vai ultrapassar o localizador. Salvador, boa noite, Gol 643. 360, your limit will be magnetic bearing 120, similar radar beacon. Left is 360, limit is 120, from the atinge, mantém 5.000 no 805. Desça para 4.000 pés, 4.000 pés com 1.003, aguarde para reinterceptar o localizador. 4.000. Trip Frog, 09, 35344, we clear 3,000 feet at the Merseyside 1013. About 3,000. Gol no 020, complete a aproximação, chama a Torre Salvador agora em 118.62. 118.62, gol no 020. Controle gol no 643. Gol no 643, Torre 118.95, 18.95. Tá certo, 18.95, porque o 086 não tá pegando não. Salvador, boa noite, gol no 643 da Gol, 3 milhas para a cabeceira, baixou e checou. Gol 63, autorizado pouso 1-0, vento 090 graus com 09 nós, ajuste 1-0 no 3. Ativo, 1013, essa tá a informação 18-6, 18-3, não tá funcionando. Torre 1020, 3 milha pro externo, visual com tráfego frente. Frequência 18-6, 18-3, não tá funcionando. Nossa torre no 895. É, o controle informou as outras frequências pra gente, tá? Obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, é o SAM 3226, informação Bravo. Vai atingindo o 160. G226, acione a identificação, desça e mantenha 060, chegada a Mare. Ok, identificou 060 na chegada a Mare, 3226. Gol no 714, desça para o 050. 5344, intercept localized, turn right, heading 120. Report deception localizer. Right, 120 to localize, course, report deception. Tem algum no 020? Controle 1020? 1020, torre em 118.95. 105, obrigado. Tito, em 1020, final de 3 milhas. Turno 643, no solo 43, direita 121, decimal 9, solo, boa noite. 129, boa noite. 1020, ajuste 1013. O vento 090 graus com 10 nós, com 10 nós. Pouso autorizado, pista 10. Livre, pouso 10, 1020. Alfa Juliette para 0563. Boa noite, 05. Estabilizado, 805. Complete a aproximação e chama a Torre Salvador em 18, decimal 95. 18, 95, obrigado, boa noite. Trip 5344, clear final, ILS up to approach, runway 0-2000, report deception, localize course. 2000, report. 013, continua a aproximação, aguardando pista livre. Vento 080 graus com 10 nós. Zero 5, copiou a torre? Negativo, no 805, agora na esquina da torre. Agora pista livre, o número 2 na aproximação. Ajuste 10, no 3. Vento 080 graus com 10 nós. Vento, aguardando pista livre. T226, desça para 4.000 pés, se ajustar no 1013. Para 4.000, 1013, o T3226. No solo 45, direito 1219, solo, boa noite. Boa noite, 219, vou lembrar. Final approach, call now tower 118.95. 118.95, tá bom, beleza. Turno 7 no 4, liga aproximação, descendo para 12.000 pés, acusa estabilizada no localizador. Estabilizada no localizador, gol 7 no 4. 3226, desça para 3.000. 8 altermark, on altermark, and then he had not locked it, and altermark said 1013. Okay, altermark said he was forced to mark. controle, está 3291. 3891, na sua identificação, desça e mantém o 040, chegada bom. 040, chegada bom, 3891, informação brava. Testing by, we're navigating. That's by the last three. No solo 47, direita 1219, solo, boa noite. Direita 1219, boa noite, não, não é tarde. Boa noite, 05, táxi via Alfa Índia, portão 03, boa noite. Alfa Índia 03, boa noite, 03. Land, 1A10, 1015. Could you confirm o Índia, please? The wind is 090 degrees. With 10 knots, 10 knots. No 7 no 4, complete a aproximação, chame tu em 118, decimal 95. Em 118, 95, gol no 7 no 4. 1895, 7 no 4. Atejo 226, livre aproximação, descendo para 2000 pés, a cruz estabilizada no localizador. Ok, livre para 2000, reportará localizador, 3226. Salvador, boa noite, o gol 1794, uma milha ali de Serra, chato checado com a pista e tráfego ali. Boa noite, 1794, você tem aproximação, guardando a pista livre, ajuste padrão 1013. 1013, aguardando. Five 344 on the ground at 50. Leave the runway by the right. Call 121 decimal niner for that. Okay, thank you. Our right to contact ground launch 1.9. Thank you. Tino 4, ajuste agora 10 no 2012. O vento 080 graus com 10 nós com 10 nós. Autorizado pouso pista 10. Repouso 190, altitude 902, gol 794. 0 na margem, o acelero 6251. Está 3891, desça para 3000 pés, o altímetro 1012 agora. 3012, está 3226, altímetro 1012. 1012, copiou 3226. Okay, on the way. 5344, can you continue our taxi via Kilo and apron number 3? It's bird call to enter apron 1. Okay, we are approved. We'll contact you enter on apron number 1. Thank you. 5344. Afirmativo, livre da restrição vertical. Trip 5344 to enter on apron number 1. Trip 544, clear to enter apron 1 to 101. Okay, we'll continue taxi to stand number 015344. Thank you. Boa noite, 05, prossegue via Índia, ok? Via Índia para o portão 03, atenção ao parqueamento do ATR da Trip no portão 01. Ok, Índia para o 03, está de toque, tem que passar. Corrigindo, Embraer. Embraer. 291, livre aproximação, descendo para 2000 com 1012, a curva estabilizada no localizador. 2012, autorizado para o Safari LF, 291, não pode varar, dona, senhor? 4, um solo 5-3, direita, chama solo 2, 1, decimal 9, boa noite. Direita 2, 1, 9, boa noite. Direita 2, 1, 9. Solo, gol 1-7-1-4, livre pronto. Gol 7-1-4, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão, correção remoto no 2 do Pátio 1. Remota 12 no Pátio 1, ou 17 no Pátio. 3226, autorizado pouso 90, vento 080 graus, com 13 nós, com 13 nós, e o ajuste 10, 12, 1012. Ok, gente, autorizado pouso, pista 10, tá, 3226. Duração para final do LS RE, pista 10, vai com a prova 050, 050, limite será o localizador. Agora 050, limite será o localizador. Para o Xené 6250. 26, solo 56, direito 1219, solo, boa noite. 219, boa noite, até mais. Localizador 3891. 3891, no completo de aproximação, LS, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 95, boa noite, senhor. 3891. Oi, boa noite, da 3891, passou Simbra, embaixo checado. Boa noite. Ajuste no 0 no 3013, o vento 080 graus com 10 nós, já está baixada a travada? Negativo, senhor. Vento 3891, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus com 09 nós. Nível pouso 110, 3291. Meia-2-5-8, nessa posta livre interceptar o localizador, descendo para 2000 com 1013. A curva estabilizada no localizador. Afirmativo, nessa posta autorizada interceptar o localizador, reportaremos estabilizado, descendo para 2000 com 1013 agora, para o chaneiro 6258. Estão vindo no solo 01, no direito, 219, solo, boa noite. 219, boa noite. Solo, boa noite.